capítulo 21 do grande evangelho de Jesus segundo São Lucas. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos que lançavam suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma pobre viúva lançando apenas 2 leptos. Mas Jesus falou: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os ricos, porque eles deram daquilo que lhes sobra. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu próprio sustento. Falando algumas pessoas a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, donativos, disse Jesus: quanto ao que estáis vendo aí, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então perguntaram: Mestre Jesus, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá quando tudo estiver para se cumprir? Ele respondeu: vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Não os sigais. Quando ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que primeiro aconteçam todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Então Jesus acrescentou: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, pestes e fomes em diversos lugares. Haverá terrores e grandes sinais do céu. Mas antes de tudo isso, hão de vos prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto se tornará em testemunho a vosso favor. Determinai, portanto, em vossos corações não premeditar como a vez de fazer vossa defesa. Porque eu vos darei uma sabedoria a que todos os vossos adversários não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós serão mortos. Sereis odiados por causa do meu nome. Mas de modo algum se perderá um cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas quando virdes os exércitos cercando Jerusalém, então sabei que está próxima a sua destruição. Os que nessa ocasião se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, se retirem. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque esses são dias de vingança, para se cumprir o que está escrito: ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição sobre a terra, ira contra este povo. Muitos cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até se completarem os tempos deles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de pavor pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências do céu se abalarão. Então, verão todos o Filho de Deus vir numa nuvem com poder e grande glória. Quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção já se aproxima. Propôs Jesus então a parábola. Veja a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Guardai-vos para não acontecer que vossos corações fiquem pesados com excesso de comer e de beber e com os cuidados materiais da vida. Cuidado que aquele dia venha sobre vós de repente como um laço, pois advira todos que estão na face da terra. Vigiai, porém, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, para que possais manter-vos na presença do Cristo de Deus. Jesus ensinava todos os dias de treino, e saindo todas as noites, pousava no monte chamado Olival. E todo o povo já ia de madrugada ter com ele, para o ouvir com toda atenção. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos que lançavam suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma pobre viúva lançando apenas 2 leptos. Mas Jesus falou, em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os ricos, porque eles deram daquilo que lhes sobra. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu próprio sustento. É a oferta da viúva pobre, ela só botou 2 leptos no gasofilácio. Às vezes são gestos humildes, gestos aparentemente insignificantes. São pequeninas coisas que têm uma grandeza moral incontrastável. Aqui está na passagem, do capítulo 21. Meu Deus do céu, cada lepto eram apenas 14 réis. Vocês se lembram do tempo dos 100 réis? Um lepto valia 14 réis. Para que vejam que porcariazinha ela botou no gasofilácio. Mas é que enquanto os outros davam o que sobrava, ela deu do seu próprio sustento. Deixou de almoçar e de jantar para botar no gasofilácio. verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu próprio sustento. O resto eu já tenho analisado aqui, a ponto de me chamarem de profeta, como se isso fosse uma ofensa. Profeta de Deus é o maior título que alguém pode alcançar na Terra. Profeta de Deus. É o maior título que se pode dar a um homem. Agora, Jesus foi profeta. João Batista, São João Batista, que Jesus classificou o maior dos nascidos de ventre de mulher, era profeta. Moisés, Elias, Isaías, Jeremias. Meu Deus do céu, uma pleia de gênios. Eram profetas. São sinais dos tempos. Vejam o que Jesus diz aqui advertindo. Vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos ao vê-las que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem todas estas coisas que eu estou profetizando, sabereis que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará da terra esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que quer dizer isso? Aquela geração que estava com Jesus não saiu da terra, está toda aí. Pôncio Pilatos está aí, Herodes está aí. O Caifás está aí, o Anás está aí, o Ananás está aí, o Judas está aí. Estão todos aí para o ajuste final de contas. Vejam bem, quem o diz não é azaroso, que nada vale, é Jesus que tudo vale. É Jesus quem diz: a geração que está hoje aí não sairá da terra sem que se cumpram todas as profecias. Aí, quer dizer, aqueles que crucificaram Jesus, que queimaram tantos apóstolos, foram queimados vivos, vocês sabem? Tantos que foram enforcados, fuzilados, perseguidos, cerrados pelo meio, como escreve São Paulo apóstolo. Todos eles serão vingados. Não que queiram vingança, mas quem faz mal ao próximo, a si mesmo é que faz. Quem mata, será morto. Quem sabota, será sabotado. Quem mente, passará pela mentira. Quem trai, será traído. Quem rouba, será roubado, porque essa é a lei. A gente às vezes tem pena de umas certas pessoas, uma pessoa que vem gaga, por exemplo, mas é que usou a voz para fazer coisas que não devia, usou a língua viperina para dividir, separar, lançar o mal, a discórdia, então volta gagagá, gagagá. O que a humanidade quer é confusão. Há pessoas que quando dormem sem ter feito um fuxico, dizem assim: puxa, hoje não fiz nada. Hoje eu não fui operante, não fui atuante. Hoje falhei na minha missão. Não separei dois amigos, não dei dor de cabeça ao patrão, não persegui um empregado. Eu hoje não fiz nada. Não envenenei Dona Ingrácia contra seu Sinfrônio. Eu hoje não fiz nada. Eu hoje vou passar a noite em claro, porque não fiz nada. Há pessoas que só vivem para fazer o mal. Depois, quando cai um caminhão em cima, a gente diz: como é que pode, né? Pode. Pode. outro nasce com duas cabeças, é porque usou a inteligência para o mal. Então vem com duas cabeças. Dois nascem grudados um no outro. Eram dois inimigos, viviam para o mal. Então Deus fê-los nascer juntos. Que assim acaba a maldade. Um que sente de cá, o outro sente de lá. Dá uma punhada cá, o outro sente lá. Dá uma espetadela lá, o outro sente cá. São chamados chifófagos, os irmãos siameses. Não adianta. Às vezes, duas mulheres inimigas, elas reencarnam como mãe e filha. Por isso é que a gente não entende como é que certas filhas não vão com a cara da mãe. E como é que a mãe não vai com a cara da filha? Ou é o filho com o pai, é o pai com o filho. Ou é o cunhado, é o concunhado. Está tudo na lei divina. Mas há uma lei de justiça chamada reencarnação. Ninguém se iluda, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que vai colher. Portanto, se você é sujo, suje-se mais ainda. Se você é bom, torne-se melhor ainda. Porque breve tudo isto vai se aclarar com a volta do Cristo de Deus. E aí está o sinais, aí estão os sinais que ele ensinou com o verão. O mundo está numa confusão que ninguém se entende mais. Querem nivelar as inteligências. Então, camarada, baixa um decreto. Daqui por diante, o burroide tem que ter a inteligência do gênio. O gênio tem que ser burroide. O rico tem que ser pobre. O pobre tem que ser rico. O preto vai ficar branco, por decreto. E o branco vai ficar preto, por decreto. Não adianta, porque tem que haver rico, tem que haver pobre. Tem que haver branco, tem que haver preto. Tem que haver patrão, tem que haver empregado, porque Deus quer assim. Está no Evangelho, em espírito e verdade. Deus experimenta seus filhos em todas as posições humanas. Ora como patrão, ora como empregado. Há patrões melhores que empregados. Há mendigos piores que muitos ricos, que são mais humildes que muitos mendigos. Não se iludam. Nós podemos querer isto ou aquilo, mas não adianta, porque só prevalece o que Deus estabeleceu para nós. Só a verdade ficará de pé.